zero, zero. Passa visão. Tratei com poucas ideias, esse tal malandro fraude. Com positividade o trampo fluiu. Na minha mente não passava nem o terço da maldade que se passava na mente desses truta que sumiu. E o jogo virou, mas cê não percebeu que o cara das antigas que tu tirava era eu. A minha opção era joelho no chão, trabalho dobrado e muita disposição. Mãe, muito obrigado, pai, um forte abraço. E pra toda minha família e os amigos que tá do lado. Passei de meca bolado, eles perguntam quem foi que parou a quebrada de Lacoste, Romeu 2. Deixa nós forgar, deixa como tá. Se eu vou de lalá, elas vão gritar. Chavão no peão, deixa de lado a opinião de recalcado. Que daqui eu não discuto com o barulho do robôzão. Deixa nós forgar, deixa como tá. Se eu vou de lalá, elas vão gritar. Chavão no peão, deixa de lado a opinião de recalcado. Que daqui eu não discuto com o barulho do robôzão. Tá curiosa pra saber se eu tô roubando, se eu tô traficando, se eu trapo no set, se eu roubei um banco. Eu tô gastando e não tô fazendo pergunta. É que negócio são negócio e as putas são puta. Nós não ganha, nós toma time de maloqueiro. Se tentar passar na frente, sabe que eu chego primeiro. Sem moral pra vacilão, tô sempre atento e ligeiro. Que se for do presidente, nós já vai. Deixa nós forgar, deixa como tá. Se eu vou de lalá, elas vão gritar. Chavão no peão, tô pra tirar a dúvida dos recalcados. Que daqui eu não te escuto com o barulho do robôzão. Eu tô ligada a Deus todos os dias. Através do som tive a melhoria. Tem vários manos meu que na vida se arrisca. Eu já disse, nós trabalha na batida. Nós muda a vida de muitos só pela cima. Lembro o começo, comecei na putaria. Sou o primeiro ZN Vila Maria. Nada mudou da dom dom dom pra dançarina. Elas bebem, fuma, pode, fode, vê se pode. Não quer mais saber de love. Demais, a tropa toda de Lacoste. Só sujeito homem, princesa do TikTok. Joga pro pai. Deixa nós forgar, deixa como tá. Se eu vou de lalá, elas vão gritar. Chavão no peão, deixa de lado opinião de recalcado. Que daqui eu não discuto com o barulho do robôzão. E nós arruma o estrelado e não enxerga o fim. Inteligência pra poder alcançar o lugar. Muitos não queria que nós chegasse até aqui. Mas o Senhor abençoa aquele que há de lutar. Hoje é na beira de 1 milhão e vai subir balão. Quer piques, coleção de nave pra andar. Hoje nós de patrão, faço uma oração. Deus proteja todos os irmãos e não deixe faltar. Deixa nós forgar, deixa como tá. Se eu vou de lalá, elas vão gritar. Chavão no peão, deixa de lado a opinião de recalcado. Que daqui eu não discuto com o barulho do robôzão. Deixa nós forgar, deixa como tá. Se eu vou de lalá, elas vão gritar. Chavão no peão, deixa de lado a opinião de recalcado. Que daqui eu não escuto com o barulho do robôzão. Sem dar entrada pra safado e nenhum invejoso. Cada um ostenta o que tem ou a felicidade. Queria ver me dar sorriso se o trampo não anda. Quando era descalço nos campos de barro da Zag. Se a vida fica difícil, então fica mais forte. Pode chorar, pode gritar, só não vai desistir. Superação é colocar esforço no que pensa. E o limite é uma fronteira criada por ti. Olha pra cima que de lá que vem a sua força. Todas as conquistas começam com o ato de tentar. Se o plano não funciona, só vai mudar o plano. Meta é mesmo, foco é o cofre, então vamos buscar. Nós faz o coração da parte até bater errado. Vem no amor porque no golpe cê vai cair no meu. E as frozes do condomínio eu sou vizinho dela. E o carro do pai da parte é mais fraco que o meu. Deixa nós forgar, deixa como tá. Se eu tô de lalá, elas vão gritar. Chavão no peão, deixa de lado opinião de recalcado. Que daqui eu não discuto com o barulho do robôzão. Deixa nós forgar, deixa como tá. Se eu vou de lalá, elas vão gritar. Chavão no peão, deixa de lado opinião de recalcado. Que daqui eu não discuto com o barulho do robôzão. DJ Boy, 900. Passa visão. Passa visão. Tá cantando o refrão aí, ó. E parou a quebrada de Lacoste, o meu 2. Deixa nós forgar, deixa como tá. Se eu vou te amar, elas vão gritar. Chama no peão, deixa de lado o opinião de recalcar. Que daqui a nós escuto com o barulho do robôzão. Tá curiosa pra saber se eu tô roubando, se eu tô traficando, se eu trampo no céu. sete, eu venho. Olha pra foto aí, Adão. Negócio é negócio e a puta são puta. Roda.